Ouça Lúcio CDs. Sua gravação é luxuosa. Só pra você acordar, vai ter tuba. Olha só. Eu tenho tanto pra te pedir. O meu desejo é te possuir. Vem me dar amor, teu coração. O que eu mais quero é sentir você na minha cama, te dá prazer. Vem me dar amor, teu coração. O que eu mais quero é sentir saudade. Essa paixão faz nossa verdade ver. A luxuosa carroça da saudade chegou, chegou, chegou. Vem, amor, chega de tanta dor. Leva esta solidão, salva meu coração. Agora. Por isso vem, amor, chega de tanta dor. Esta solidão, salva meu coração. E aí? Eu tenho tanto pra te pedir. O meu desejo é te possuir. Carroça do teu coração. O que eu mais quero é sentir você na minha cama, te dá prazer. Vem me dar amor, teu coração. O que eu mais quero é sentir saudade. Essa paixão faz nossa verdade vem. Preciso te ter no coração. Vem, amor, chega de tanta dor. Leva esta solidão, salva meu coração. Por isso vem, amor, chega de tanta dor. Leva esta solidão, DJ Josias, o espetacular, o legítimo Marajoara. Eu preciso te amar, meu grande amor. Como eu DJ Josias, o espetacular, o legítimo Marajoara. Josias. Como eu preciso te amar. Lúcio Campos. Grande amor. Como eu preciso.

maior e melhor estrutura de saudade de todo o Pará. Eu quero te amar. Roça da Saudade. Carroça da Saudade. Carroça da Saudade. A vida segue a me sorrir. A Carroça da Saudade. Por isso é que eu canto assim. Você, beijinho, é o amor ideal. E nosso amor nunca vai ter um final. Você, beijinho, é o amor ideal. E nosso amor nunca vai ter um final. Desde quando te conheci, a vida segue a me sorrir. Por isso é que eu canto assim. Olha só, Bairro, vamos começando aqui na manhã. Hoje aqui no Casarão, a nossa luxuosa Carroça da Saudade. Alô, Estena, chega junto! Desde quando te conheci, a vida segue a me sorrir. Por isso é que eu canto assim. É bom. Chorar, pra que não vou chorar? Carroça! Tenho você comigo e não vou mais chorar. Meu alimento é o amor que você me dá. O seu amor me faz bem no café da manhã. Meio-dia eu sou fã do prato que você me serve. Esse prato é um recheio de amor e carinho. Sobremesa é sempre um beijinho. Isso você não esquece. Chorar, pra que não vou chorar? Eu tenho você comigo e não vou mais chorar. Meu alimento é o amor que você me dá. A maior e melhor estrutura de saudade de todo o Pará. Tem uma mesa repleta de amor. Você me chama pra mesa e eu vou, com a boca ardendo em desejos. Novamente, você serve-me um prato de amor. E pra tirar da boca o ardor, você traz sobremesa de beijos. Chorar, pra que não vou chorar? Tenho você comigo e não vou mais chorar. Diguinho, tá rolando aqui churrasquinho de um real aí na frente. Meu alimento é o amor. Diguinho, que você me dá. E churrasquinho de fome. Por que que vou chorar? Eu sou tão feliz com você. Galera, chegando junto, a Maitetuba. Agostinho hoje, a nossa luxuosa, a dona da noite. Aqui no casarão. Bastante, o José vai começando na manhã aqui pra você. Vixe, mora. Chega junto. Beijinho molhado. É tão bom ter você comigo aqui. Lúcio CDs. Da saudade. Carroça.

Aine de Josias. Louco desejo por você. Mais uma noite sem te ver. Louco desejo por você. Mais uma noite sem te ver. Meu travesseiro também sente a falta dos teus abraços e beijos molhados. Um louco amor pode até machucar, mas só assim, meu amor, sei te amar. Mas só assim, meu amor, sei te amar. Eu vou te amar, eu sei te amar. Eu vou te amar, eu sei te amar. Olha aí, povão, chegando junto hoje aqui. Hoje aqui no Casarão. Saudade rolando aqui na Luxuosa. Saudade rolando hoje na Dona da Noite. Chega junto! Alô, Baitetuba! Grito teu nome bem alto ao vento, pois você não sai do meu pensamento. Meu travesseiro também sente a falta e beijos molhados. Um louco amor pode até machucar, mas só assim, meu amor, sem te amar. É a luxuosa carroça da saudade. Carroça da saudade. Frente a frente com o povão. Lúcio CDs, aqui é experiência na gravação. Esse eu tiro o chapéu. Papai, vem embora. Vem embora, mãe de turma. A dona da noite chegou. Dona da noite. DJ Josias, o espetacular, o legítimo Marajoara. azenada, morri de medo de escuro. Vem de mansinha azenada, morri de medo de escuro. E Carolina no trabalho, só pra atender fruto maduro. A dona da noite chegou. Só pra atender fruto maduro. Neste escuro, chove de estrelas, todo escuro. Ama as estrelas, lá vai Carolina trabalhar, sua vida sustentar. Como elas dançam cumbia, cumbia a nossa praia. Como elas dançam cumbia, cumbia a nossa praia. Dança na cumbia, dança na cumbia, dança na cumbia, dança na cumbia. Aqui no Casarão, tem Franjinha, tem Toninho, tem Tomás João, tem o nosso show hoje aqui no Casarão, papai. DJ Josia. Bora ver, Chega Chia. Parceiro Santiago, o homem do hotel Santiago, o melhor de Abaetetuba, aí com a gente, um abraço, ali que tá recepcionando a gente com muito carinho,